quem é que joga fumaça boa? Chega na cena e toma de assalto. Conexão é do morro, as fotos. E faz da vida o merda, tá bom, vai, vai. Quem é que joga fumaça boa? Chega na cena e toma de assalto. Conexão é do morro, as fotos. E faz da vida o verdadeiro, pô. Eu sou o primeiro, e como sempre eu tô inteiro. E se a polícia chegar, eu jogo tudo no banheiro. E dou descarte, e fingir que só tô fazendo a parte. Estou morrendo a saca, não sou filho da puta de forte. Siga em frente, fazendo a coisa de forte. O coração é de sempre, sentindo zona norte. Represento o hip hop, pesadelo do pop. Eu quero mais é que esperte, morte, morte. Querem controlar, mas sou todo descontrolado. Vou te bombardear com rima por todos os lados. Eu rimo na esquerda, rimo na direita. A coisa certa, rapaz, é que tem que ser feito. Cabeça feita, cago o que eu consumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Marcelo D2, se não é uma subversão. De novo, a mano no geral, com meu compadre, Benegão. Quem é que jogando mais abre o ar? Chega na cena e toma de assalto. Conexão entre mal e asfalto. E faz a vida um verdadeiro palco. Faz uma gala média classe, três de massa, teoria do caos. Eu me negão, sigo da vida normal. Estrada no terceiro, mundo assim que é, hein. Permanentemente topando com a cruzilhada. Se correr, eu guarda bem, se ficar banco, toma. Brasileiros fortes, dos seus passos, comem sem profundo. Toma nome, se fizer fácil de percepção. Acaricia o lobo, achando que é o seu irmão de estimação. Não consegue diferenciar banqueiros de bancários, mega traficantes, mega funcionários. E assim permanecem estagnados, quando não regredindo. Enquanto comando dessa, ainda temos tempo de sobra. Quem é que joga fumaça no ar? Chega na cena e toma de assalto. Conexão entre mão e o asfalto. E faz a vida verdadeira. Vou cantar pra quem aí, vai? Não, bora com parte, vamos por parte. A cara vai. Tá com fome, esse só quem tem os dreads. Canta pra dread. Quer me tirar de lock? Os dread rock. Eu tenho muita rima pra te xingar em estoque. Eu toco seu terror, Alfred Hitchcock. Revolução no rap, revolução no rock. Estão tão dizendo por aí que o Brad ele fazia apologia a uma tal de maconha. Veja só. Então suega, suega. Suega, suega. Mas é mentira.